Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Mas as pessoas não sabem o que é magia. Acho que magia é mágica. Sabe? É David Copperfield. E a magia não é isso. A magia, ninguém comanda a magia. Nós apenas somos veículo dela. Larui, Exu, Cobá, Exu, Xoxonã, Lago Mojubá, Cobá, Larui. Cobá, Larui, Exu, Larui, Exu, Exu, Mojubá. Arruô, Boboi. Tacuri, Ogunhê. Oque, Exu, Oque, Oque, Oque, Oca, Becile, Ca, Becile. Eu, Assa. Ah, Tutu. Ah, Tutu. Axelebe, Lebe, Poro. Ah, tô. Fia Baia manjar, saluba na mão. Caô, cabecilha, Xangô, caô. Ô, doia. Ô, doia. Eparreia, moça Loro. Eparreia, Iro. Iro. Uepa, babá, oxalá. Uepa. A força dos orixás. Mitologia e história contadas pela música brasileira. Bom, então vamos falar um pouquinho do Senhor das Folhas, né? É o Deus que sem ele não há culto. Porque para nós, a folha, o segredo das folhas é fundamental para tudo. Para banho, para cura, para qualquer liturgia. Até mesmo para cobertura de algum ebó. Ebó é oferenda, qualquer oferenda. Não significa se é para o bem ou para o mal, isso não existe. É bom e é bom. Dizem que o sonho é um Imalé que veio para aí, para a terra, é através de um Odu que eu não me lembro qual é o nome. O Odu é. Que veio através do Odu. Ogundamedi. Esse é o nome do Odu. E ele é um deus que chegou aqui na terra e se tornou escravo. Ele não tinha uma perna, né? Capenga. E ele ficou escravo e um dia o Urumilá, passando aqui na terra também, viu ele como escravo. E aí viu que ele era um senhor que estava lá, um deus que estava, um Imalé que estava lá. Aí comprou ele, sabe? Comprou ele e deu a liberdade dele aqui na terra. Mas ele disse que ele tinha que cuidar das plantas, do segredo das plantas. E conta um Itan é história, né? Um Itan que ele estava mexendo na planta, apareceu um gnomo, uma espécie de gnomo, né? Chamado Aroni. Aroni é aquele que conhece realmente o segredo das folhas, né? É o duende que conhece. Na realidade, para mim, esse Aroni é o Exu de Ossan. Cada orixá, cada um de nós tem um Exu, né? O chamado Bara. E para mim, Aroni é o Exu de Ossan. Tem uma cantiga que fala assim: O Igi Igi Otaroni, O Igi Igi Otaroni, Eu é Igi Igi Mojubababá. Eu Igi Igi Otaroni significa que a árvore é a pedra de Aroni. A pedra para nós é onde a gente faz nossos assentamentos, onde fica, a gente acredita que ali mora o orixá, né, o Otá. Então essa cantiga diz que a árvore Igi é a pedra de Aroni. Ele está sempre assentado ali. Em qualquer árvore, ali estará Aroni. E consequentemente o Deus das Folhas, que é o Ossan. Então, para nós, o Ossan é. É fundamental. Sound it good. E aí tem aquele aspecto que é o aspecto da natureza, que esse é o aspecto mais fantástico para mim. Todo orixá está diretamente ligado à natureza. O Aderbal, Aderbal Shogun, né, que é um ogã, né, meu pai, que é um ogã lá do Alaqueto, e é filho carnal de uma beata, ele sempre fala que natureza é a morada dos orixás e dos encantados. É mó barato que ele fala, eu gosto quando ele fala isso. Porque a nossa relação é, o orixá é divino, ele habita na natureza, né? E o humano vai ser preparado para que o orixá também, uma fagulha dele também habita no humano. Então o que, que se refere a isso? O que, que significa isso? É esse ciclo mesmo. É o homem, né, como parte da natureza. Embora a gente luta, né, praticamente, a gente lutou durante séculos para poder se distanciar da natureza, e conseguimos, né? Porque hoje a relação do cara com a natureza é uma relação totalmente inexistente, né? Você vai ver algumas comunidades tradicionais, indígenas, né? Que aí os caras têm uma relação direta com a natureza. Eu tô falando relação com a natureza, não é só andar pelado e ficar no meio do mato, entendeu? Fazendo casinha de cabana, não. Eu tô falando uma relação mesmo orgânica com a natureza. Desde compreender que que os velhos, os coroas, as idosas, né, principalmente do interior, têm, né, cito as comunidades tradicionais, o cara olhar para o tempo já sabe que vai chover, o tempo, o céu aberto, pô, vai chover nada, daqui a pouco vai chover e chove mesmo. Né, a relação com o calo do pé, coisas assim tão corriqueiras, mas que são tão bacanas, né, do ponto de vista filosófico. Né, o cara compreende o vento, compreende a folha, compreende a relação dele. E orixá tem essa relação, o candomblé ele traz essa relação para a gente, que é iniciado, né, diretamente. Porque você, no momento de iniciar-se, né, você tem especificamente esse axé implantado em você. Né? Então você automaticamente renasceu para essa relação com o orixá. Né? E aí é uma relação que é mítica, mas é uma relação também que é muito objetiva. Mojoe que mossoro, emojoe que mossoro, e below a mi, emojoe que mossoro, emojoe que mossoro, emojoe que mossoro, e below a mi, emojoe que mossoro. Essa cantiga significa Mojowê, eu sou a folha, eu sou a folha, eu sou a folha que fala. Ebilô a mi, quer dizer, o nascimento vem daí. Aí no sentido do nascimento do culto, né? Eu sou a folha que fala. Esse é o que significa essa cantiga. Bonitinha, né? Lindinha. Isso é o sangue, o senhor das folhas, o senhor é um orixá que a gente acha que ele é muito complicado, muito, né? Ele é muito velho, muito ranzinza, né? E muito, muito. Contam que os orixás queriam as folhas, o segredo das folhas, né? Então, Xangô pede ao Iá. O Oxum estava lá, né? Ele é um orixá muito destacado, ele está sempre sozinho, sabe? Sempre, né? Então, ele estava lá mexendo, lá, fazendo o orô dele lá com as folhas. Xangô pede ao Iá que mande o vento. Aí ela começa a dançar e sacudindo as, né, as palhas e tudo, e as folhas do... Aí cada orixá foi lá para recatar suas folhas. Mas o segredo continua dele. O orixá tem as folhas, mas o segredo das folhas continua com o sangue. Então, quer dizer, todo orixá tem a sua folha. Mas, para mexer nela, a gente tem que saudar o sangue e pedir licença a ele para poder mexer, manusear as folhas, seja ela qual for. Seja ele para qualquer coisa, tem que saudar o óleo. Tem que saudar o Imalé. Bonito isso, né? Osanumaba de Baroa Kum. você tá na mata e você ouve os passos e não vê nada, e de repente o sonho tá ali, sabe? Você tá na beira do rio e de repente você sente alguém passar a mão em você, te acariciar, e você não vê nada, mas sente. Isso pra mim, rapaz, é muito, né? Eu vou que vou, eu vou que vou. Eu, o sonho é bediguinha, sonho é querer, sonho em Bauru, mas jogou lé, duro ganga, lavosum, irumalé, bomalé. Tum, tum, tum, tum, o tum, tunirê. Iná, que é ninjô, ni paeni. Iná, que é ninjô, lauracã. Omako, mako, la choreua. Me emociona na natureza, eu acho que é tudo. Mexe muito comigo. A minha casa é... moro em Campo Grande. Então, nos fundos, tem, é tipo um minicídio. É muita árvore. Nossa, quando eu entro ali, a impressão que dá que estão falando comigo. Entendeu? Não é só eu, Glória, que sente isso. As pessoas que vão lá também, lá em casa, entra lá, volta, Glória... A impressão que dá que tem alguém falando ali, entendeu? Então, eu, quando eu estou naquele desespero, tipo assim, nervosa, que eu chego lá atrás, eu converso, ah, meu papa, a impressão que dá que, sabe? Aquela voz, aquela... Calmíssima depois, para mim é muito bom. Eu tenho uma comunicação com ele muito forte. Isso tem algo mágico, sim. Eu costumo dizer que a mágica da magia do candomblé, ela é uma magia alquímica, né? Porque, cara, hoje você tem comprovações científicas aí, né, bioquímicas e biológicas, né, cara, de que determinada folha, determinada planta, ela vai ter uma ação bioquímica específica na parte da manhã. Vamos dizer assim, ao nascer do dia, com a gota do orvalho, aquela folha lá, aparendus rápidos cóqueos, ela vai ter uma propriedade X, porque o cara lá em latim botou o nome, né? E aí você sabe que naquele horário, ao nascer do dia, ao nascer do sol, com as gotas de orvalho, você pode pegar aquela planta ali que vai ter propriedade. À noite, ela não vai ter mais aquela propriedade. Ao fim da tarde, ela vai ter uma outra propriedade. Mas por que você sabe disso? Porque os caras lá, doutores, né, foram lá, pesquisaram, né? Mas isso aí, africano, indígena, já sabe a porrada de tempo. Há séculos a fio. A relação dos primitivos, né? Primitivo sou eu, né, meu irmão? Eu que sou primitivo. Os caras sabiam, era muito, né? A relação deles com a natureza é um negócio fabuloso. O africano personifica tudo, né? O ar, o vento, a ética, tudo, tudo é personificado, né? Então, esses deuses também são a personificação de toda a aspiração de grandeza que o africano tem, né? Então, se Xangô é o deus da justiça, Iemanjá, a deusa do mar, e assim vai, sabe? Então, a personificação me parece que é uma forma também boa de preservar essa cultura. E a questão ambiental é onde se inicia a nossa educação. A gente aprende a respeitar o ambiente porque a gente identifica o ambiente. A gente canta pra folha, né? Semi, semi, semi, ó, sanhabê, lomi, lomi, lomi, oriki, aerofo, oriki, ó, batalomi. A gente canta pra folha quando a gente canta essa sanha, né? Que é a música que conta a história dos vegetais. A gente, cada vegetal, a gente canta cantiga, né? Pô, tem uma planta chamada obó que é muito importante pra gente. Aí a gente canta pro obó. Obó que niquini bodeu, obó que niquini bodeu, obó que niquini oberi, obó que niquini bodeu. Eu tô cantando pra aquela folha, eu identifico aquela folha com a história. Eu não inventei isso. Você vai falar, caraca, esse maluco tá cantando isso da onde, né? Mas se você pegar a história de Ossan lá na África ou em Cuba, você vai ver, peregum alawatitum, peregum alawatitum, baba peregum alawar Ossan, peregum alawatitum. Ele tá cantando com outra folha, o nativo, né? Adagolodju eu, Adagolodju é mocum. Adagolodju eu, Adagolodju é mocum. Adagolodju eu, Adagolodju é mocum. Adagolodju eu, Adagolodju é mocum. Isso significa o seguinte: Adagô, quer dizer, estou pedindo licença. As folhas, para tanto no mar, Okun é o mar, né? É, mas eu não posso botar as folhas no mar, sem antes pedir licença a Iemanjá. É esse o sentido dessas coisas, sabe? Bonito isso, né? Lindo isso. Tem uma cantiga de Cuba, que fala exatamente esse tan, que Ossan molha as folhas, mas antes pede licença. Se for no rio, pede licença ao Oxum. E se for no mar, tem que pedir licença a Iemanjá. Tem uma cantiga que fala exatamente isso. Ele é tão poderoso, mas se não pedir licença, elas não, as deusas não permitem, então as folhas não funcionam. Barato isso, né? Então ele tem um maior respeito a ela. E elas com ele, porque sabe que também sem ele, o ouro delas não pode ser feito. Então há um respeito entre os deuses. Nesse sentido, em cada função. Eu acho que as religiões africanas, como as religiões asiáticas, né, da Índia, da China, elas preservam muito a natureza. A natureza é vista como um templo, né, em que não se deve ofender. Porque, como a natureza para o universo indígena, por exemplo, a terra, por exemplo, para os índios da América Latina, é a Pachamama, né? Quer dizer, a grande mãe é a terra. Então, tudo se deve, para fazer qualquer coisa, você tem que fazer uma homenagem à mãe terra. Você faz uma oferenda. Se você vai plantar alguma coisa, você não pode sair plantando. Você tem que saber primeiro qual é a época que a grande mãe tem a sua boca aberta para receber. E você tem que fazer um ritual com os legumes que você vai plantar. Então tem todo um, né, todo um costume indígena para poder plantar, para poder semear. Toda uma relação com a mãe terra. Que o que ocorre é o seguinte. As religiões das cristãs, elas são religiões monoteístas. E o islâmico também. Ele acaba tendo uma relação judaico-cristã também. Por mais que o cara fique a pau da vida, mas tem. Na base tem. Porque são religiões desérticas, né, cara? Elas nascem no meio do nada. E se nasce no meio do nada, não dá para cultuar, né, elementos tão diversos na natureza. Você não tem uma natureza tão diversificada. Então você vai ter um Deus, um céu, o resto do mundo, até. Né? Se explica também por essa. Porque os deuses, quem constrói os deuses, né, meu? Né? Os deuses constroem os homens constroem os deuses. Né? Essa que é a dialética maneira. Né? A natureza é fundamental, porque a partir dela é que essa questão de você pensar os orixás, voduns e inquices, ela é um parâmetro, né, para você começar a relacionar homem, né, e ancestral. A natureza é a mediação, né, que estabelece esse vínculo entre o sagrado e o profano, né, entre o Aê, a terra, e o Orum, a terra dos ancestrais e dos deuses. A natureza é fundamental e ela está presente na maneira de pensar, nos cantos, nas plantas que são utilizadas, em todas as comidas que são preparadas. Quer dizer, esse vínculo, esse elo, é tudo pensado. Homem e natureza é fundamental para se pensar a questão do candomblé. Então, pô, cara, os vegetais é nossos irmãos. Não tem essa divisão que o nego diz. Ah, pode quebrar uma planta, mas a gente não. Se não for comer, não for usar como remédio, trata com carinho, conhece a história dela e o que ela pode te servir. E aí você serve ela. Então, o meu trabalho de meio ambiente, eu gerencio, né, esse conflito, né, da necessidade de conservação das áreas protegidas, né, e a liberdade religiosa, que a gente tem que ter espaço para professar nossa fé. Porque para o povo de santo, qualquer árvore é sagrada, então ele não tem templo para isso. Eu achar que eu vou fazer uma oferenda para essa mangueira, Mangueira de Oxóssi, eu vou lá, vou tocar uma guerra. Isso é um toque com Oxóssi. É uma oferenda que eu vou fazer e vou ligar a folha, que também é de Oxóssi. Então nada vem solto, tá entendendo? Peregum o auatuntum o, peregum o auatitu, baba peregum o aolesse, peregum o auatitu. E no nosso culto, e como qualquer religião, mas no nosso especificamente, a gente só vê uma coisa principal, a magia. Mas as pessoas não sabem o que é magia, acham que magia é mágica, sabe? É David Copperfield. E a magia não é isso. A magia, ninguém comanda a magia. Nós apenas somos veículo dela, né? A magia é cósmica. Então, ela funciona de uma forma que para nós é quase que irracional. Eu significa folha, ó folha. Eu, aça. Aça significa tradição. A folha é a tradição. A própria saudação dele já é já é enfático, né? Sem folha não há tradição, não há sequência do culto. Ali na grande abatismal. representação. Verbal tem que fazer todo o coração. Mortal ao balbuciar sua oração. A força neutra que move a mão do assassino punhal e o bisturi do cirurgião, o todo total do tal. Lâmina quântica do querer que o feiticeiro sabe ler. Fractal de olho na fresta da imensidão. Axé para os entrevistados, Mestre Luizão, Dofono, Roberto Kaufmann e Antônio, Marcos Serra, Glória Bonfim, Aderbal Achogun, Zeca Ligiero e Professor José Flávio, Saravá para as músicas, Ilé Omolu Oxum, Toada para o Sangue e Água Benta, Colofé, direção, produção e roteiro, Juliano Jajá, Júlio Braga e Rogério de Oliveira. Mixagem, Arthur Ferreira. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.